Saigon, Podable Size Bom. Faz tempo que tô pra dizer pra você com luz em teto solar, no globo ocular. Confuso, abuso da minha mente bipolar. Tu és jazz, som Duke, Ellington, nota 10 ou mais. O encontro de vocais sublime, define, deixa eu ser sua sex machine. Sem desarrumar. Um, dois, fino trato, tipo um João Donato. Um detalhista, as minúcias, primícias, pronúncias, perícias, astúcias, delícia, enfim. A pista toca tio fresh, sim. Facim, facim, facim, facim. Te espero vindo no neon pra mim, dominando o ar, tipo jasmim. Ah, é quando vejo você. Olá, estonteante, linda, outra vez. Ah, que me vem como um som deslumbrante, bom. Arrasa o quarteirão, nossa. Saudade é amar. O alto desse salto é um pecado, hein? Um passado.